derbys na Grécia só para crianças. Mais uma prova em defesa de Alberto Contadores. E no ténis, Frederico Gil já está fora do torneio de Acapulco. Estes e outros motivos de destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Antena Web apresenta Albatroz em entrevista. No passado dia 18, o Grupo Albatroz, com 30 anos de existência, concebeu uma entrevista à Rádio Antena Web. E agora, no próximo dia 25 de Fevereiro, vamos exibi-la em mais uma edição de Tempo de Antena. Conheça um pouco mais sobre este mítico e renovado grupo para 2011, na voz de um dos seus vocalistas. Uma entrevista e um programa a não perder. Grupo Albatroz, em entrevista à Rádio Antena Web, no próximo dia 25, no Tempo de Antena, a partir das 17 horas. Só aqui, na sua e só sua Rádio Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Boa noite. Confirmamos que a atual lei desportiva portuguesa não colide com quaisquer regras ou princípios da UEFA e da FIFA. É o que se pode ler na carta conjunta enviada esta semana para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madail. Ou seja que o regime jurídico português das federações desportivas não é incompatível e não vai de encontro, não colide com qualquer princípio ou regra, nem da UEFA, nem da FIFA. O presidente Gilberto Madail reuniu-se hoje com os presidentes das associações distritais e regionais de futebol que tinham previsto aprovar o novo regime jurídico se a Federação e a UEFA reavaliassem os mesmos estatutos. Ora, esta carta da UEFA e da FIFA vem aliviar a pressão sobre a Federação Portuguesa de Futebol, que já tem parcialmente o seu Estatuto de Utilidade Pública Desportiva suspenso pelo Estado e que, inclusive, tinha uma possibilidade de exclusão dos seus clubes e seleções das provas internacionais. Fica apenas por saber se a carta enviada ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol se referia às leis antes ou depois delas terem sido aprovadas pelas associações distritais e regionais de futebol. É que, recordemos que desde 29 de janeiro, que a Federação tem estado numa situação caótica depois das associações distritais e regionais terem chumbado a aprovação do novo regime jurídico, que já devia ter sido aprovado em, ou até 2010, princípios de 2010. Essa aprovação não aconteceu e, por isto mesmo, como já aqui noticiamos, a FPF viu temporariamente suspensa, parcialmente, o seu Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Como também já noticiamos, também as participações de clubes portugueses e das seleções nacionais em provas internacionais estiveram em causa. De todas formas, a situação encontra-se atualmente resolvida e as leis vigentes no desporto em Portugal já não colidem com a FIFA e com a UEFA. E desta forma, a Federação Portuguesa de Futebol recupera a totalidade do seu estatuto de utilidade pública esportiva, bem como já não vem em causa a participação dos clubes e seleções nas provas internacionais. Antenoeb, do Esporto. Ainda no futebol, a Associação Académica de Coimbra já tem novo treinador. Já treinou o Gil Vicente, o Estoril Praia, no tempo em que militou na primeira divisão, inclusive é o Marítimo e, mais recentemente, na época transata, a Naval 1º de Maio. Chama-se Ulisses Moraes e dispensa apresentações. Vai suceder-se a Zé Guilherme e deverá integrar a equipa de treinos da Académica de Coimbra já no treino de amanhã, da parte de manhã. Uma conferência de imprensa está agendada para depois deste mesmo treino. Sucede-se então Ulisses Moraes a José Guilherme, que esteve pouco tempo no comando da equipa da Briosa. Ulisses Moraes quer colocar os academistas numa melhor posição na tabela classificativa. Como disse, Ulisses Moraes treinou a equipa da Naval 1º de Maio na época 2009-2010, a época transata. Precisamente, a equipa rival dos academistas em Coimbra. Agora, a Académica assina por uma época com o treinador português, que, como disse, entrará em funções já a partir de amanhã, no treino da manhã. E ainda no futebol, mas agora lá fora, já está realizado um dos encontros da segunda mão dos 16º de final da Liga Europa. E interessa à equipa do Futebol Clube do Porto, porque caso vença o Sevilha, amanhã, às 5 da tarde, irá defrontar o CSKA de Moscovo, que na primeira mão, na Grécia, havia vencido o PAOK por 1-0. E hoje empatou na Rússia a 1 e, portanto, está apurado para os 8º de final da Liga Europa. E agora esperará pelo resultado final de amanhã para saber quem irá receber e quem irá ou onde irá viajar. Se a Portugal, se a Espanha, para defrontar o Futebol Clube do Porto ou o Sevilha. A equipa do CSKA de Moscovo viu-se temporariamente a perder, sensivelmente por um período de 15 minutos. É que aos 22 minutos da segunda parte, ou aos 67 do encontro, se preferir, a equipa da Grécia adiantou-se no marcador com o golo de Muslimovic. Mas à passagem do minuto 80, a equipa da Rússia, o CSKA de Moscovo, igualou 1-1 através de Ignacevich. Aos 80 minutos, a equipa do CSKA estabelecia o resultado final e apurava-se para os 8º da Liga Europa. Como disse, esperará então pelo resultado final do encontro Porto-Sevilha, a partir das 5 da tarde, amanhã, no Dragão. E no ténis, Frederico Gil, número 85 do ranking WTA, perdeu hoje na primeira ronda do torneio de Acapulco, no México, com o número 86, Filipe Bolandri, da Itália. O tenista português perdeu por 2-7-1 o encontro da primeira ronda deste torneio, a realizar então no México, em Acapulco. 6-1, 3-6 e 6-4 foram os resultados dos parciais deste encontro, com Frederico Gil a vencer ainda no segundo set e a alimentar algumas esperanças. O tenista italiano mostrou uma maior segurança no corte e acabou por levar a melhor no terceiro e mais difícil set do encontro. Frederico Gil também esteve bem, mas acabou por não ser suficiente para vencer o italiano, que irá agora seguir em frente neste torneio de Acapulco. Quanto a Frederico Gil, termina por aqui a sua breve participação neste torneio. É uma medida, no mínimo, invulgar, mas parece ser a única maneira de acabar com a violência nos jogos que opõem, na Grécia, Olympiacos contra Panathinaikos. No passado sábado, por exemplo, o jogo de futebol que opôs estes dois clubes, Panathinaikos, treinado por Jesualdo Ferreira, acabou numa verdadeira batalha campal. Alguns jogadores do Panathinaikos foram, inclusive, perseguidos depois do término do encontro. Agora, o secretário-geral do Desporto grego quer fazer tomar uma medida que poderá acabar com a violência nos encontros entre Olympiacos e Panathinaikos, que é o facto de só crianças assistirem a estes encontros que oponham estes dois clubes no desporto em geral. E pretende já adotar esta medida no próximo encontro que irá ocorrer destes dois clubes, para as meias-finais da Taça da Grécia em handball, a 2 de março, e também para a final de basquetebol, na Grécia também, a 6 de março. No futebol, não estão previstos mais derbys entre estas duas equipas. Esta medida é tomada depois dos violentíssimos confrontos entre adeptos e também jogadores das duas equipas, no último sábado, num jogo a contar para o Campeonato Nacional Grego de Futebol. O Olympiacos tem agora mais 10 pontos que o Panathinaikos, depois de ter vencido o clube por 2-1. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, são cada vez mais as provas que aparecem em defesa de Alberto Contador, o ciclista espanhol que venceu no ano passado o Tour de França e que quase lhe viu ser retirado este título depois de se suspeitar que tivesse ingerido propositadamente uma substância proibida, segundo a Agência de Antidopagem Mundial. Estou a falar mais precisamente de clenbuterol. Alberto Contador alegou que, propositadamente, não havia ingerido mais de 50 picogramas da substância proibida, mas disse que, certamente, teria comido carne contaminada na Alemanha. Ora, precisamente, um estudo alemão verificou que 22 em cada 28 pessoas que viajavam para a China da Alemanha apresentavam vestígios residuais desta substância proibida, ou seja, que mais um motivo a apontar à defesa de Alberto Contador. E por isto mesmo, a AMA, a Associação Mundial de Antidopagem, está a investigar a possibilidade de Alberto Contador ter, de facto, involuntariamente ingerido esta substância. A edição de hoje do Desporto Antena fica por aqui, mas amanhã voltamos às 20h. Fique bem e até amanhã.